Já a seguir, vamos falar com alguém que acaba de ser distinguido, ela e a instituição que representa, com o Prémio Gulbenkian. Janela aberta. Pois é, o Chapitó, que já leva 24 anos de vida, quem diria, acabou de receber da Gulbenkian o prémio Gulbenkian Beneficência 2009. São 50 mil euros e connosco ao telefone temos a cara mais conhecida do Chapitó, a Teresa Rico. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde e parabéns. Obrigado. No melhor sentido da expressão, isto não é nenhuma palhaçada. Pois, mas isso é quase que um trauma, uma companhia. É, não é? Como é que uma profissão desta, que é tão séria, fica tão apalhaçada? Exatamente. Mas um país de tão grandes costumes, não é? De qualquer forma, é ótimo, imagino eu, ver o seu trabalho, o trabalho do Chapitó, do qual foi fundadora, ser reconhecida assim desta forma, pela Gulbenkian. É, efetivamente, é um grande estímulo, não é? E realmente é bom uma pessoa sentir-se reconhecida, não é? Sobretudo, até para alertar aí o pessoal que de vez em quando se esquece que há outros submundos, não é? Uhum. E é realmente a Gulbenkian, quer dizer, é fantástico porque está muito atenta a estes desenvolvimentos todos sociais, não é? E, enfim, culturais e de educação. E sabe que eu acho que este prémio serve até para chamar a atenção para um lado do Chapitó que não é muito conhecido, porque muitos lisboetas, tal como eu, não sou lisboeta, mas vivo cá, vão até ao Chapitó, ali na Costa de Castelo, tomam um copo, vêm o rio, ou participam em alguma atividade, mas provavelmente não sabem que o Chapitó tem um contributo também na vida comunitária em bairros carenciados. Pois é isso e muito mais, não deixa de ser. Sim, sim. Porque eu acho que estas coisas dos ajustes sociais e destas misérias sociais às vezes, pronto, e quem decide ocupar-se delas tem que ocupar-se com muita qualidade. Eu acho que nós tentamos realmente no nosso trabalho cultural e na parte da educação cuidar destes jovens e dar-lhes as oportunidades do melhor que há, não é? E sendo do melhor que há, tratando um bocado a miséria humana com coisas boas, as pessoas realmente acabam por ser mais fácil até, não é? Uhum. Se integrarem na sociedade. Esse é mesmo o nosso trabalho principal, não é? São provavelmente incontáveis os jovens que, em vez de enverdarem por caminhos menos bons, são salvos pelo Chapitó também, não é? É um bocadinho. Não sei se a gente os salva, mas que lhes damos essa oportunidade, é mesmo, porque depois eles vão à vida deles. Mas grande parte deles, sim, nós mantemos uma grande ligação e além da responsabilidade social que a gente tem, e por isso é que, quer dizer, temos que estar atentos no dia-a-dia, não é? No desenvolvimento e solidariamente com a solidão de muitos desses miúdos, não é? Que se por acaso não têm estas oportunidades, podem cair realmente num beco sem saída, não é? Falando numa linguagem mais corrente. Mas e realmente, pronto, quer dizer, esse é o nosso trabalho principal, porque senão gostaria de ter sido uma grande artista. Oh, Teresa, já agora por curiosidade. Isso é a sua opinião, mas nossa, não concordo com a sua. Não, mas ainda vou ser, hein? Só estou a avisar-vos que ainda vou ser. Por isso, faz favor, guardem-me um lugar que ainda vou a tempo, hein? Exatamente. Eu estou a andar muito depressa. Qual é a média de idades a quem vocês aí no Chapitó dão a mão, digamos assim, pessoas oriundas destes bairros? Nós não temos idade. Temos é que para a escola, para que é uma das partes da área de educação que nós temos, não é? Educação, por isso, académica, que é o décimo, décimo primeiro e décimo segundo, não tem idade. Tem que ter o nono ano feito. Uhum. Nós temos ter aqui 6 jovens com 20 anos que não chegaram ainda a fazer o nono ano e podem entrar. Por isso fizerem o décimo, décimo primeiro, décimo segundo, não é? Agora, os jovens outros que estão nos centros educativos, não é? Tanto na Bela Vista à Graça quanto em Benfica, eles não têm idade para entrar, não é? Porque eles não marcam a hora do assalto. Claro. Porque qualquer idade está na hora certa. Deixe-me só dizer que este prémio teve como júri, o prémio Gulbenkian Beneficência de 2009, António Barreto, que foi presidente do júri, ainda Alexandre Castro Caldas. Grande amigo, sim. Cristina Louro, Daniel Sampaio, psiquiatra, e Dom Manuel Clemente. Vale a pena dizer isto porque é um júri de peso. Já agora, 50 mil euros, que é o valor do prémio, se vai aplicá-lo, já tem ideia como é que vai aplicá-lo? Não, sem dúvida, quer dizer, sabe que esta parte social, porque ela tem que ser exatamente muito bem cuidada, além do pequeno apoio que nós temos, obviamente, como serviço público que nós fazemos com a Segurança Social, nós temos, finalmente, ao longo de muitos anos, conseguimos ter algum apoio. Da Misericórdia, nem tanto, gostaríamos muito de ter aqui um grande investimento na área da saúde, aqui assim ligado ao bairro, ainda não consegui, e por isso, quer dizer, vai exatamente para pequenos, são pequenos, pequenas bolsas que nós vamos organizando para exatamente trabalhos imediatos que os miúdos fazem, que os jovens aqui fazem, e por isso eles têm sempre uma recompensa, ou seja, o resultado do trabalho deles, ou seja, para exatamente eu disse, fazendo o seu pequeno dinheiro de bolso para evitar exatamente outros desvios. E por isso assim, sentem-se reconhecidos com o seu trabalho, têm o seu pequeno dinheirito e tal, e por isso as coisas vão se organizando. E de maneira que todo este investimento numa prevenção e no reconhecimento do trabalho deles, quer dizer, nunca chega, não é? Claro. Porque eles são muitos, não é? Oh, Teresa, e só para terminar, que o nosso tempo também não é muito grande, mas já comemorou este prémio ou vai comemorar ainda? Olha, vou-lhe dizer uma coisa, eu como sou premiada todos os dias, porque todos os dias tem que ser o melhor que há, percebe? Todos os dias tem de dar o seu melhor. Tem que dar o meu melhor, por isso que isto é um grande apoio, é um reconhecimento fundamental. Quanto ao prémio, eu gostaria de ter todos os dias, sermos todos os dias premiados, que todos os dias estamos vivos e com energia e com a capacidade de pensar, de sonhar e de fazer os outros realizarem-se. E já é isso, é um prémio, não é? E por isso comemora todos os dias também, não é? Todos os dias é comemorar, com certeza. Muito bem. Olha, quem foram os jogos, rapidou, muito rapidamente. Há alguma atividade para além de ver a belíssima vista do Tejo? Não, nós estamos estamos a começar agora os exercícios finais da escola, por isso, quer dizer, que se promete este ano, aliás, vamos estar exatamente este fim de semana, vamos estar para as ruas da Baixa, com o exercício do segundo ano, que estão exatamente a acabar o ano letivo, e vamos fazer uma incursão pela Baixa, com algumas intervenções. E acabamos aqui assim, no sábado, a mostrar o trabalho que foi feito. Muito bem. E depois temos sempre no Bartô, sempre muita atividade, música de jazz, fado, músicas do mundo, África, aos domingos, é fundamental. Por isso é uma casa de cultura, uma casa do mundo. Eu acho que vocês são muito bem-vindos. Teresa Rico, muito obrigado por ter vindo até à Janela Aberta e parabéns mais uma vez. Venham os prémios todos os dias. Exatamente. E a vossa presença é um prémio também. Muito obrigada à Gulbenkian, em público. Exatamente. O Chapitou, que viu assim reconhecido o seu trabalho com este prémio Gulbenkian.